As coisas vão e vêm, mas nem por isso eu espero que você perdoe tudo aquilo que eu te fiz. Que hoje eu enxergo que perdi de vez. Foi tudo consequências do que a gente fez. Eu já previa que isso iria acontecer. Mais cedo ou mais tarde eu ia te perder. Achei que a seu lado eu ia construir. Tudo que planejei você tirou de mim. Tô indo embora e te deixar pro meu passado. Eu não vou mais viver de ilusão. Não tava esperando por isso, eu não fui preparado. Eu não vou aguentar essa situação. Tô indo embora e te deixar pro meu passado. Eu não vou mais viver de ilusão. Não tava esperando por isso, eu não fui preparado. Eu não vou aguentar essa situação. E pra cantar com a gente, Matheus e Cauê. As coisas vão e vêm, mas é por isso eu espero que você perdoe tudo aquilo que eu te fiz. E hoje eu enxergo que perdi de vez. Foi tudo consequência do que a gente fez. Eu já previa que isso ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde eu ia te perder. Achei que ao seu lado eu ia construir. Tudo que planejei você tirou de mim. Mãozinha lá em cima, Campo Grande, vem! Eu não vou mais viver de ilusão. Não tava esperando por isso, eu não fui preparado. Eu não vou aguentar essa situação. Tô indo embora e te deixar pro meu passado. Eu não vou mais viver de ilusão. Não tava esperando por isso, eu não fui preparado. Eu não vou aguentar essa situação. Tô indo embora e te deixar pro meu passado. Eu não vou mais viver de ilusão. Ilusão. Não tava esperando por isso, eu não fui preparado. Essa situação. Tô indo embora e te deixar pro meu passado. Eu não vou mais viver de ilusão. Não tava esperando por isso, eu não fui preparado. Eu não vou aguentar essa situação. As coisas vão e vêm, mas nem por isso eu espero. Aê. Valeu, Henrique Diego! Obrigado, Campo Grande! Valeu, Matheus Cauã!